Pra mim nada é impossível, criatividade que não para. Pena que quem vai pela moda não vai com a nossa cara. Cara, cara, cara. Não vim aqui te embalo. Vivo o que falo e aonde eu tô vivendo. Tô vendo que teve vários que se perderam. Me entreguei por inteiro pra destruir essa massa podre. Vejo milhares que se escondem por trás do microfone. Não cantam verdade, falam que não deve. Falam que não vivem nós, oprimem esses bossas que seguem a moda. Tão pior do que modelo, sai da boda. Seu nóia não vem pagar de gangueiro que há um tempo atrás. Tu era cantor de rock e agora tá no estilo pop, irmão. Não vem pagar de lock, cuzão. Tua visão é pegar as Maria MC, se diz mestre de cerimônia. Toma vergonha pra mim, tu é um moleque mimado que paga sapo só porque fuma maconha. Maconheiro em 2013, prepara o capacete que os pilagos da brabo tão na sede. Ah, de sangue quente, porra. Vai tomar no cu e parar de viadagem. Quer aparecer, né? Só liga pra sua imagem. Agora escuta, vou te dar a letra, filha da puta. Cê diz que é o rap, mas deixou falha na conduta. Para de querer ser o que não é. Antes que se machuque, te aconselho a meter o pé. E agora vem com essa melação de ovo pro meu lado, não. Porque eu não sou bobo, vai cair. Já tá caindo sua máscara. E aí sua faminha se acabará. Copiador de flow, não sabe nem o que canta. Quer sair bem na foto só pra atrair as piranha. MC da Wilson, ex-artista da Cris. Agora ele diz que é fora do rap, sai empinando o nariz, nem vem. Arrombado que comigo é pouca ideia. Eu não sou o trouxa que faz parte da sua plateia. Nós chega na humilda já levando de assalto. Rap cai, sara geral com a mão pro alto. Pau no cu dos moda e aumenta o volume. Acende o isqueiro e queima todos os vagalumes. Rima não se decora, é feita na hora. Ser original não se aprende na escola. Eles dizem ter talento, eu falo as verdades. Seu proceder talento e talento é chocolate. Vocês ficaram doce, eu tô na simplicidade. Pra quem tá de cu doce existe camisinha light. Que se foda seu Camaro, não tenho cordão de ouro. Ostento aquilo que posso, não gozo com o pau dos outros. A música perdeu a essência, elas botam a mão no joelho. As mina faz quadradinho e ainda vem pedir respeito. Não é desse jeito que fortalece uma cultura. A moda passa, fecha com os passos e mantenho a minha postura.